Acho que é espinha. Não, eu acho que é pulga. Não, gente, é catapora. Xiii, melhor chamar o Dr. Valnei. Em caso de furúnculos, perebas ou doenças infantis em geral, chame o Homem Cueca. Droga, todos os meus amigos fumam baseado e ficam me pressionando pra fumar. Mas eu não gosto. O que eu faço? Quem poderia me ajudar? Já sei. Homem Cueca! E aí, Dom, o que tá pegando? É que os meus amigos fumam maconha e toda vez me oferecem. Sei. E qual é que é o problema? O fumo é de má qualidade, mano? Não, não é nada disso. O problema é que eu não gosto de maconha. Não tem nada a ver comigo. Só, tô ligado. Tipo que em casa também rola uns bagulho tipo assim, moro? Tipo que minha mina curte ver novela, tá ligado? Aí, mano, quando dá intervalo eu mudo pro futebol, pai tal. É assim, moro? Cada um, certo? Sei. Mas o que eu faço quando eles estão fumando maconha e eu estou junto? É R$100, mas o dinheiro do busão pra eu te liberar o bizu, certo? Certo. Tudo bem, toma. Valeu. Aí, mano, quando os malucos te ofereceu o beck, fala que você não pode fumar por causa que sua mãe não deixa, certo? Sério? Só, mano, pode crer. Ninguém contesta a ordem de mãe. Puxa, obrigado, Homem Cueca. Minutos depois. Aí, Ricardinho, dá um pega aí no baseado. Não, rapaziada, obrigado. Minha mãe não deixa. A mãe? Em caso de ingenuidade, falta de critério ou idiotice de acreditar em tudo o que te falam, chame o Homem Cueca.